Sejamos curados, podem ser através do seu maravilhoso poder. Olha ele aí, é só você crer. Dia de um milagre que precisa. Quem está aqui é o autor da vida. Abra a boca, irmão.